Aí, ei, Rabdon Freestyle, vem comigo nessa jornada. Eu faço isso pela música, eu faço por mim. Sou fresh and sou clean, da hora e limpeza. Não ligo muito pra dinheiro, mas ligo muito pra beleza. Na mão a lata de cerveja, de olho nas princesas, riando as varejas. É vadia, eu vou zoar, sou um cara peculiar. Se a cadela eu vou chutar. Eu vim pra incomodar, pra rimar sem parar, pra mesmo me preocupando nunca me preocupar. Pode ver. Eu vim pra sonhar, pra disso aqui me orgulhar, pra olhar o mar, pra nesses rap voar. Don Giombelli, desenvoltura sob estresse. Nas noites de frio, meu poema te aquece. O mais frio no verão, o mais quente no inverno. O RS eterno, jamais subalterno. Tipo esse sampler, eu sou clássico. Sou velha escola, me observem e vejam o passado. Zu RS, Zu Movimento, estrelando, EDO, Magicals, R.A.F.A. e eu, Dom E.G. Eu rimo lento porque é mais elegante. Quando elas me ouvem, elas dizem deslumbrante. Flow lento, nojento, dizem que eu tô podendo, que eu tô aparecendo. Pra mim só tô escrevendo. Me chamem de escritor, não me chamem de senhor. Só Deus é o senhor, só ele é poderoso. Mas o Dom é fabuloso, impaciente e nervoso. Só porque eu faço rap, dizem que sou criminoso. Música marginal, mas se lembrem do que eu falei. Nem under, nem main. Isso aqui é som de rei, habilidoso igual Neymar. Sem querer vou te humilhar, toda vez que eu rimar. Todos vão me odiar, mas não se esqueçam que dei minha vida por isso. Então tô tranquilo, Deus vê meu sacrifício. Esse é meu ofício, oficialmente renegado. Ovelha negra da família, mesmo disciplinado. Então, não podia faltar uma pras gatas, né? Essa é pras garotas. Aí novinha, se liga aí. Hoje não tem balada, gata vem pro papai. Vai ser a noite inteira, nesse vem e vai. Ela diz assim, faz, isso é minha paz. Botar ela de quatro e depois meter por trás. Me chama de safado, pervertido e tudo mais. Mas depois pede mais, porque sou eficaz. Carinha de neném e corpo de mulher. Ela me seduz, ela sabe o que quer. E eu sei o que ela quer, mas ela faz a jogada, mesmo apaixonada, ela não diz nada. E eu também não digo, mas pra que falar? Quando a gente se beija, só falta o tempo parar. E eu queria que parasse pra sempre, viajar pelas suas curvas eternamente. Me chamem de Dom Juan, esqueça o Dom EG. Depois dessa noite, ela nunca mais vai me esquecer. A-Rap Music, Dom EG, Zu RS, rap animal, música monstro. É, música monstro. Quase 2 metros de altura, eu nasci pra aparecer. De quem não quero na minha vida, faço desaparecer. Te deleto da minha vida, essa é a parada. Sou tipo um leitor, eu viro a página. Um dia uma professora disse que eu não seria nada. Ouvi que não era bom o bastante em toda a minha jornada. Então vou te esfregar na cara as minhas conquistas. Vingativo, destrutivo, intuitivo e realista. Eu odeio traição, eu odeio disputa. Teu marido é um corno e tu é uma puta. Minas comprometidas sempre se insinuando. Essa merda me dá nojo, por isso tô te esnobando. Vou dar um rolê, só eu e minha bebê. Suprema vermelha, estileira pra te ver. Antes só do que mal acompanhado, na moral. Quanto mais conheço gente, mais gosto de animal. Ok, chegamos à última parte dessa jornada por alguns beats do A-Rap Music. Meu nome é Dom Giombelli e agora eu vou quebrar de vez as pernas desses desgraçados. É, Sublimação de depressão, sublimação de obsessão, sublimação de frustração, sublimação de rejeição. Sublimação de depressão, sublimação de obsessão, sublimação de frustração, sublimação de rejeição. Meu rap é em ação, minha aura é explosão de energia que irradia, que premia a canção. Nos meus olhos eu carrego o sol e a chuva. Que mais? Na minha mente as estrelas e a lua. Sou esnobador de peruas, zoador de piriguetes. Boca aberta te liga, tua mina é uma tiete. Sua atitude fede igual teu maldito back. Teu estilo é um lixão, lixão. Que nem teu maldito rap. Pra vocês é sem massagem, é tipo clique clack. Tem que ser primeira classe pra ser o RS. Pra quem não me conhece, aqui é Dom Giombelli. Meto gol, tô show, tipo Mario Balotelli.